Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. As dietas loucas podem ser prejudiciais à saúde. É por isso preciso ter alguns cuidados especiais para perder peso de forma saudável. As explicações sobre esta temática são dadas pela nutricionista da Plataforma contra a Obesidade, Anabela Lopes, que temos hoje ao telefone connosco. As perguntas estão a cargo, como sempre, de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Com a chegada do tempo mais quente, são muitas as pessoas que, para perderem peso de uma forma rápida, decidem começar com as chamadas dietas de verão. Será que estas dietas, ao implicarem uma perda de peso intensa e rápida, trazem riscos para a saúde? Perder peso de uma forma rápida não é de todo aconselhável. Ou seja, podem ocorrer uma série de alterações nas funções do nosso organismo, como, por exemplo, a queda de cabelo, o cabelo ficar mais enfraquecido, até as unhas ficarem quebradiças. Estou-me a lembrar também, por exemplo, situações de anemia, devido à carência específica de alguns nutrientes, nomeadamente do ferro e de algumas vitaminas. O nosso organismo também fica com uma baixa imunidade e até mesmo podem ocorrer alterações a nível hepáticas. Portanto, perder peso de uma forma rápida, como eu disse inicialmente, não é aconselhado. A Organização Mundial de Saúde recomenda que se perca no máximo 1,5 kg por semana, não mais do que isto. Mais do que uma perda superior a este peso, já é considerado um risco para a saúde. E perder peso e emagrecer são a mesma coisa? O conceito de perder peso é diferente do conceito de emagrecer. Muitas vezes utilizamos a terminologia perder peso quando nos estamos a referir a emagrecer, mas é errado, portanto são conceitos diferentes. Emagrecer significa reduzir o volume de gordura das células adiposas. Pode acontecer uma pessoa emagrecer e não haver uma redução do peso verificado na balança, enquanto que perder peso já significa haver uma redução da massa corporal, sendo esta redução verificada quando nos pesamos. Portanto, haverá uma diminuição do peso. Há também uma questão que continua a suscitar algumas dúvidas entre as pessoas, relacionada com os produtos para perder peso disponíveis no mercado. Estes são ou não eficazes? Existem no mercado diversos produtos que se destinam à redução do peso, desde suplementos alimentares, medicamentos, que têm como principal função, pelo menos é isso que passa para o consumidor, inibir o apetite, diminuir o peso. No entanto, existem ainda outros, que são os substitutos de refeição para controle de peso. Estes substitutos de refeição para controle de peso são alimentos, que são, por exemplo, as sopas, batidos, podemos tê-los também na forma de barritas. Todos estes produtos têm um baixo valor calórico e destinam-se a substituir uma refeição. Esta refeição é feita à base destes produtos, pode variar entre 200 a 400 quilocalorias. A sua comercialização é controlada, tem uma legislação específica que determina a quantidade máxima e mínima de nutrientes que podem estar na sua composição. No entanto, estes produtos só são eficazes para o objetivo pretendido se a pessoa que os estiver a consumir tiver alguns cuidados com a sua alimentação, ou seja, não os devemos utilizar para substituir uma refeição, digamos, normal, se depois, no intervalo das refeições, vamos ingerir alimentos altamente calóricos. Logo, aí o seu efeito não será eficaz. Que conselhos daria então às pessoas que pretendem emagrecer de uma forma saudável, sem colocarem em risco a sua saúde? As recomendações que eu costumo fazer para quem quer perder peso de forma saudável são essencialmente beber água. Não nos podemos esquecer da água. A água como principal bebida. Devemos ingerir 1,5 litros de água por dia. À refeição, comer sopa de preferência de hortícolas, antes do prato principal. Evitar alimentos fritos devido à elevada quantidade de gordura que fornecem. Fazer uma alimentação onde estejam presentes essencialmente os 7 grupos da roda dos alimentos nas quantidades adequadas. Deve haver também o cuidado por parte do consumidor de fazer uma leitura aos rótulos de forma a que possa optar por alimentos menos calóricos. E por último, não nos podemos esquecer da prática de exercício físico. É vital para ajudar a perda de peso quando aliada a uma alimentação equilibrada. É com estas dicas para perder peso de uma forma saudável que terminamos o programa de hoje. Regressamos na próxima semana para conhecer a realidade da comunidade cigana residente no concelho do Seixal.